Você sabia que apenas 3% de todo o lixo despejado aqui em Maringá é reaproveitado? E que existem apenas 5 cooperativas de reciclagem na região metropolitana da cidade? Pois é, segundo dados da ONG Fundação Verde, a FUNVERDE, esses índices são considerados baixos, já que o índice ideal de reciclagem de lixo produzido por uma população em uma cidade gira em torno de 25%. Em média, cada pessoa gera em torno de mais de 1 quilo de lixo por dia, o que é preocupante se pensarmos no número de habitantes de Maringá, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está em quase 500 mil habitantes. E isso pode gerar um acúmulo de lixo de até 400 toneladas todos os dias. Falando em reciclagem e sustentabilidade, desde o ano passado, os moradores da cidade agora podem destinar corretamente o lixo eletrônico. Aquele formado por impressoras, monitores, computadores, entre outros equipamentos eletrônicos. No total, na cidade, são 7 pontos de coleta que recolhem esse tipo de material. E entre eles está uma das próprias cooperativas de recicláveis. As empresas ou moradores que tiverem grande quantidade desse tipo de material podem fazer o descarte em uma das cooperativas que fica localizada na rua Pioneira Gertrude Heck Fritzen, número 5769, no conjunto João de Barro 1. Outros pontos de coleta são o SESI, Sesc Paraná, Faculdade Cidade Verde, Terminal Urbano, Terminal Rodoviário e no Supermufato, no Jardim Novo Horizonte. Gostou dessas dicas? Então vamos reciclar. É importante e o meio ambiente agradece. Giovana Cardoso e Henrique Alves para o site Maringá em Dinheiro.